fé, amor, esperança. Estes são os eixos em torno dos quais gira a vida de São José e toda a vida cristã. A entrega de São José aparece-nos tecida pelo entrecruzamento de um amor fiel, de uma fé amorosa e de uma esperança confiante. A sua festa é, por isso, uma boa altura para renovarmos a entrega à vocação de cristãos, concedida pelo Senhor a cada um de nós. Quando se deseja sinceramente viver da fé, do amor e da esperança, a renovação da entrega não consiste em retomar uma coisa que tinha entrado em desuso. Quando há fé, amor e esperança, renovar-se, apesar dos nossos erros pessoais, das quedas e das debilidades, é manter-se nas mãos de Deus, confirmar um caminho de fidelidade. Renovar a entrega é renovar, repito, a fidelidade àquilo que o Senhor quer de nós, amar com obras. O amor tem necessariamente as suas manifestações características. Às vezes fala-se do amor como se fosse uma procura de satisfação pessoal ou um mero recurso para completarmos egoisticamente a nossa personalidade. E não é assim. Amor verdadeiro é sair de si mesmo, entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria que tem as suas raízes em forma de cruz. Enquanto estivermos na Terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura, não pode haver amor verdadeiro sem a experiência de sacrifício, da dor. Uma dor de que se gosta, amável, fonte de íntimo gozo, mas dor real, porque significa vencer o nosso egoísmo e tomar o amor como regra de todas e cada uma das nossas ações.